Deus. Vou botar o pé na estrada pra evangelizar. De noite ou de madrugada, de Cristo eu vou falar. Em qualquer canto eu vou falar do meu Senhor. A banda já chegou, começa o louvor. Glória a Deus! Quando eu louvar ao meu Senhor, o céu vai se abrir e o poder da sua glória você vai sentir. Abre o seu corpo. Deus agir, levante as suas mãos, se entregue, Deus está aqui. Dentro da igreja ou fora no salão, em cima de um palco ou de um caminhão, cante e declare que isso que manda nessa nação. Essa é uma noite do Senhor, e esse é o povo apostólico de Jesus Cristo.